vivere, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanyawa apresenta Nas Ondas do Consolador. Na apresentação, Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio, Federação Espírita Paraibana e ATPV, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Suas palavras só de amor, todo gesto seu era de Yeah. información no es ser muy visitado al final del programa. Então, para vocês, nossa palestra, muita paz. Queremos também apresentar para vocês que um bom especial para o nosso amigo Ivan Lobo. Ivan Lobo é muito conhecido nos meios espíritas brasileiros. Ele é um coordenador do MIEP, por todo o movimento que existe na Pregão Curado do Carnaval. Ele está conosco para conversar sobre o MIEP, sobre o movimento espírita na Paraíba. E eu falar de como anda aquele movimento naquela região que ele também conhece. Bom dia, Ivan Lobo. Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes do programa da Voz do Conservador. Ouvintes da Rádio de Senhor. Foi um prazer, Jair, receber o convite de estar aqui divulgando as nossas atividades no movimento espírita. E bom dia a todos os que fazem esse programa. É isso aí. Então, observe o vídeo que hoje eu respondo para o momento ser muito movimentado. E aí, bom dia especial, bom dia. Lúvia Ferraz, a nossa menina do nosso programa. Bom dia, Lúvia. Bom dia, Jair Antônio. Bom dia, Marcos Moura, nosso operador de áudio. Bom dia aos nossos convidados, Anselmo e Ivanildo, bem-vindo ao nosso programa. E mando um bom dia bem especial para você, ouvinte, que está sintonizado no Rádio Sangará. Um abraço tão carinhoso para você, Jânio de Lima, que todo domingo acompanha o nosso trabalho. Mas antes o conservador está no ar. E você, ouvinte, em primeiro lugar. A Rádio Sangará está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Editorial. O editorial de hoje tem como título O Feitiço e o Feiticeiro, autoria de Jair Herculano, narrado pelo próprio Jair Herculano. Todo cuidado é pouco, a fim de evitarmos ferir as pessoas. Não raro, agimos estúpida e arrogantemente em determinadas situações, onde as marcas muitas vezes destroem belos ideais, promovendo nelas um desencanto pelas boas ações, o que nos desfavorece na contabilidade divina. São atitudes e, por palavras, que cortam o entusiasmo das pessoas na prática do bem. E, por conta disso, todo o bem que elas deixarem de fazer, por causa dessas nossas atitudes ou palavras, vai ser debitado em nossa ficha kármica. Isto significa que o nosso débito espiritual aumenta porque muitas boas ações que aquelas pessoas teriam deixaram de fazer. Então, nós responderemos seriamente por essa falha. É muito importante nos policiarmos a fim de que a vida não venha nos proporcionar vexames retificadores da nossa caminhada, evitando assim que o feitiço vire contra o feiticeiro. Isto me faz lembrar de uma história que diz assim. Naquela tarde, o sol estava mais quente e o trânsito mais enlouquecido na grande cidade. O Ronaldo largara do trabalho e estava a caminho do seu ambiente doméstico, pilotando cuidadosamente a sua moto, amarrada a ela uma prancha de surf. Não via a hora de chegar em casa. Em seu lar, o aguardavam as três doçuras da sua vida: Helena, sua esposa, Ivanilda e Ellen, duas lindas e inteligentes meninas. Estava ansioso em receber os três habituais abraços. Pensando na chegada em casa, de repente, percebeu na pista um pequeno desnível. Ao tentar desviar, provocou um freio brusco do passar no susto, eu vou lá no princípio do seu trajeto mais rapidamente. Mas foi trancado por um veículo luxuoso que o jogara sobre o meio fio, porque o obrigou a fazer uma perigosa manobra, evitando a muito custo um grave acidente. Como se achasse pouco, aquele automóvel estacionou a poucos metros do Ivanaldo, e dele saiu um homem de lábios arrogantes, cujo semblante anunciava que uma confusão estava prestes a acontecer. Percebendo a gravidade da situação, Ivanaldo respirou fundo e aguardou a aproximação do motorista do veículo. Você é um irresponsável, disse o homem com ameaçador e apontando o dedo indicador no rosto do Ivanaldo. Você viu a besteira que fez? Mas coisa nenhuma, retrucou o soldado. Você, por pouco, não me causou um grande prejuízo. Este carro eu comprei hoje, 0 km. É um carro muito caro. E você nem mesmo morto, nem ralado e procurado poderia pegar este prejuízo. Mas, senhor, tentava explicar o Ivanaldo. E, portanto, com a roupa aborrecida com toda a cozinha, isso aí não é coisa nenhuma. Parece que você está bêbado. O senhor está enganado. Eu não estou bêbado. Como você atreve a me desacatar? Você sabe com quem está falando? Cale-se, senão eu... Bem, percebendo que a tendência daquela conversa era piorar a situação, Ivanaldo preferiu tirar por menos, pediu desculpas e foi se retirando do local. No entanto, o enfurecido e descontrolado indivíduo exibiu as suas credenciais de autoridade e passou a humilhar o interlocutor. Você é um jovem gay, você é um zé na esquerda. Agora fale para ver que você vê o que vai acontecer. O pacato Ivanaldo, pensando em sua família, resolveu dar o caso por encerrado e concluiu: senhor, acho que eu já fiz a minha parte. Me desculpei. Nada mais posso fazer. O inconformado rebocou em voz alta: vai embora, eu não olhei para trás. Se pode passar por mim, não olhe nem para minha cara. Não quero vê-lo na minha frente nem para um milhão. Ivanaldo tornou um país famoso e demandou o seu lar. Meditando sobre a complexidade do ser humano, e pensou nas guerras psicológicas que se tem que vencer no dia a dia para se obter um pouco de paz. Nos entrelinhas decorridos, Ivanaldo notou algo incomodando seu rosto, protegido pelo capacete. Eram algumas lágrimas que vertiam descontroladamente os seus verdes olhos. Um pouco mais adiante, ele estacionou cuidadosamente sua moto e um lenço, o pulso enxugou seu rosto, a fim de evitar comentários ao chegar em casa. Ao cruzar o portão da sua singela residência, as graciosas meninas o receberam com beijos, sorrisos e abraços e devolveram-lhe a serenidade e a alegria de viver. Ao fim do dia, compartilhou com Helena os acontecimentos daquela tarde e ambos fizeram uma prece agradecendo a Deus a sua constante proteção, perdoando aquela agressividade sofrida. O tempo passou. 6 meses depois, estava Ivanaldo desfrutando de um final de semana na praia, com suas 3 joias preciosas, Helena, Ivanilda e Ellen. Deixara seus 3 amores nas areias e, como um bom surfista, pôs-se ao mar para pegar as ondas. Tudo parecia tranquilo, quando de repente, já distante da praia, percebeu alguém em apuros. O local era conhecido como zona de corrente marítima, de grande periculosidade. Ivanaldo percebeu alguém se debatendo nas águas, prestes a se afogar. Sobre a sua prancha de surf, também notou que 2 salva-vidas tentavam se aproximar da pessoa, mas a correnteza não permitia. A cada segundo, a situação se agravava. Os salva-vidas estavam no limite, e a desistência já fazer parte dos seus planos. Foi quando Ivanildo entrou imediatamente em ação. Como um surfista, deslizou sobre as ondas e, brigando as correntes, conseguiu alcançar a pessoa que estava em situação desesperadora. Ivanildo utilizou todas as suas forças, aliadas à técnica, e conduziu a vítima até os braços de salva-vidas. E a conduziu até a praia. E ali, a multidão aplaudia a chegada do corpo inconsciente. Após a respiração boca a boca, a vítima, um rapaz de 20 anos, estava salva. Sob os aplausos delirantes do público e as lágrimas de comoção da família presente, os sobreviventes solicitaram silêncio e esclareceram. O nosso trabalho não teria êxito algum se não fosse a atitude daquele surfista. Ele salvou e nos entregou. Estamos apenas trazendo de volta. De verdade, a vida realmente desse rapaz foi salva pelo surfista. Naquele instante, o pai da enquanto dizia: aquele surfista vale toda a minha vida. A ele eu devo a vida do meu filho, que Deus o abençoe. O sol estava puro e a claridade dificultava a visibilidade da fisionomia das pessoas mais afastadas. Era o caso do surfista. À medida que ele se aproximava, seu semblante se tornava mais reconhecível. A cada passo, os aplausos se multiplicavam. Ao chegar, ele foi ovacionado por todos. Todos queriam abraçá-lo. Era o grande herói. Em meio àquela confusão, Ivanildo deu um forte abraço na vítima e retribuiu com profunda gratidão. E seus familiares escutavam-lhe beijos e abraços. De repente, aqueles olhos verdes cruzaram com um par de olhos já conhecidos. Aqueles olhos pertenciam ao pai do rapaz que acabara de salvar. Que ironia do destino! Aquele homem que agora o abraçava e o beijava não era nada mais nada menos que o mesmo homem o qual o humilhou no trânsito daquela inesquecível tarde. E como se os anjos conspirassem naquele momento, o pai, consternado, reconhecendo na sua vítima do trânsito deslocado o salvador do seu filho, disse-lhe: eu não sabia o que estava fazendo. Perdoe a minha estupidez, a minha ignorância. Em verdade, nem morto, nem ralado, eu pediria este favor que você acaba de me fazer. Você não é um servo à esquerda. Você é o todo que existe de melhor na minha vida. Por favor, permita-me ser seu amigo. Assim é a vida. Ensinando-nos a toda hora que o feitiço pode virar contra o feiticeiro.

mexer com curso fazer uma mistura. Ela mexer com curso fazer uma cultura, você encontra em todos os supermercados, mercearias, é assim. E também você pode encontrar o curso fazer uma mistura, também ampliou a sua linha de produção. Você pode, além do original, você pode comprar a nova linha dos produtos em embalagens separadas. São elas farinha de linhaça, farinha de girassol, de gergelim, de soja e farinha de milho. Tudo natural. Você encontra no supermercado, você vê, e também farmácia de produtos naturais. Ok? Então, você, olha, através do telefone 8-4-7-12-14 e através do telefone 3-2-3-5-12-14 você pode adquirir o MG composto caseiro muito mistura. Quero dizer também a você que o novo na Zona do Consumidor encontra-se à sua disposição, ouvinte, em várias livrarias aqui na cidade, tá? Então, você pode se deleitar com esse editorial que acabamos de trazer e também com outros mais 63 editoriais, além de um CD que acompanha o livro apenas por preço de R$20. Você vai encontrar nas livrarias da cidade, as mais conhecidas. Você pode encontrar na livraria do Shopping Tambiá, livraria Prefácio, lá do Shopping Tambiá, na livraria do Luz, na Praça 1817, também na livraria Almeida, no Parque dos Bancários, lá no Shopping Sul, Prefácio no Shopping, no Shopping. Você também pode encontrar na livraria presente, ali na Torre, na livraria Legal, no centro da cidade, além de encontrar também na Federação Espírita Paraibana, em sua livraria ali na Betana, ok? Então, vai lá, adquira o seu livro e passa para os teus amigos. Tenho certeza que você vai gostar. Nós queremos aqui dizer para você que o nosso programa de hoje vai ter um bate-papo bem legal. Você pode participar e deve participar. Prepare o seu telefone aí, você vai falar conosco através do telefone. O telefone Porto Povo. Ligue 3249-2020. 3249-2002. É isso aí. Bom, você, o Penalto, nos perdoa por não estarmos aqui ligados para você interagir, porque nós estamos sem o nosso amigo João, ele está em Recife, e nós também estamos sem o Pedro Alves. Então, nós, a nossa equipe também é desfalcada, e nós vamos ficar sem a interação sua, mas você pode participar através do telefone, tá? E também mandar o seu e-mail. Nós queremos agradecer ao Nós queremos agradecer a você que tem mandado e-mail. Não tem zero e-mail, olha. Jair Santos Zancana. Através de Jair Santos Zancana, @ele.com.br. Você que tem mandado e-mail para nós e tem falado sobre sua vida, tem pedido orientação, conselhos espirituais, etc. Nós vamos abrir um quadro aqui no nosso programa, já está formatado para lhe responder. Inclusive, algumas pessoas têm sugerido nos seus e-mails que nós possamos dar respostas aqui através de prognomes, tá? Utilizando prognomes. Vamos fazer isso, vamos atender, porque são bastante e-mails que nós recebemos solicitando e nós vamos atender o Vitor com um pouco de paciência, que nós estamos preparando esse quadro para você, tá bom? Então, vamos lá, Salvador Ferraz. Agora vamos dar prosseguimento ao nosso programa nesse segundo bloco. Na vida, na notícias. O Livro Espírita é culto para a atividade. Leia e estude o Livro dos Espíritos. Em busca da jornada interior. É o título da palestra que será proferida hoje, das 16 às 20 horas, pelos renomados tribunos, Luiz Nunes e Almir Laureano, da Caravana da Fraternidade Cristã. Autorizado na Avenida Floriano Peixoto, ζωή του δεν τις πολύ. Με όρθιοι φόρτσος, πλούς φόνες. Πρέπει πως δώσουν, με όρθιοι στα κιόλ. Και πρέπει πως δώσουν, δεν πιστεί. Realizamos a sexta-feira do Avid 3 com bastante sucesso, com a palestra temática proferida pelo Dr. Marco Xavier, intitulada Cura de Fé, da Federação Espírita Paraibana, promovida pela Associação de Medicina e Espiritismo da Paraíba, a ANU. Estiveram presentes mais de 100 profissionais da área de saúde da capital paraibana, além de outras pessoas interessadas no assunto. A Rádio Sanyama está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Yes. várias escolas de estudos já definidas, reuniões públicas do treinador, aos domingos, às 16 horas. Nós já estamos aqui e hoje será o grande marco inicial dessa atividade no domingo. E depois as nossas reuniões de estudos na terça-feira e aos sábados. Terça-feira à noite, às 20 horas, e aos sábados, às 15h30 horas. Então, tudo isso já é um grande início assim, de movimentação, que é o objetivo principal, que chama o estudo, a preparação e divulgação dessa doutrina conservadora. Já me repetindo, falo aqui com as anos, mas a forma de tudo, a abertura da oração para a Casa Espírita Mensageiros do Bem. Bom dia a todos os ouvintes dessa emissora. Estamos felizes. Felizes com esta sensação do dever cumprido, que no mês, na última semana de setembro, iniciamos a identificação deste esplendor de luz que já está aqui materializado. E agora, no dia 16, concluímos a parte material planejada. E hoje, neste grande dia, 25 de janeiro, estamos instalando a primeira reunião pública no Núcleo Espírita Mensageiros do Bem. Agradecemos a todos que colaboraram de uma forma direta ou indireta, né? E que Deus possa nos abençoar para darmos cumprimento e concluirmos esta edificação de amor. Bom dia a todos. Entrevista. sicurezza per la paraíba, técnico em segurança do trabalho, coordenador da juventude espírita André Luiz, do Centro Espírita Humberto de Campos, nascido em berço espírita e planta no movimento espírita há muitos anos, Anselmo Oliveira, que encontra-se aqui em nosso estudo, para falar sobre atualidades espíritas e também discutirmos um pouco com você ouvinte o que significa o trabalho daquele espírita, aquele ativista que se encontra realmente no dia a dia. Bom dia, Anselmo Oliveira. Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes. Vou botar nas horas de Castro. E esse dia, né, de hoje seja esclarecimento para todos nós. Né? Todos nós estamos aqui para aprendermos juntos, né, nessa equipe maravilhosa que trabalha aqui. Muito bom. Essa instituição industrial para a Universidade Federal do Paraíba exporta há mais de 20 anos. Ele é colaborador no movimento espírita há mais de 8 anos, atualmente presidente da AME, Associação Municipal de Espiritismo em Campina Grande, diretor da coordenadoria da BOPOLIMA, é a sucursal da Federação Espírita Paraibana naquela região, abrangendo várias cidades como Campina Grande, Riachão, Pachá, Esperança, Serra Branca, Monteiro. É, só em Campina Grande são 25 centros espíritas. Nós estamos falando de Evanildo Fernandes Araújo, que está aqui conosco também para participar desse bate-papo e trazer muitas boas notícias para você, ouvinte. Bom dia, Evanildo Araújo. Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes do programa Nós Somos do Mutilador. Estamos aí para conversar, não é? Então, gente, começando esse bate-papo, primeiramente falando, deixando para o nosso amigo Anselmo uma pergunta: o que significa, Anselmo, para você dirigir um grupo de juventude, né? Que você assim coordena lá no Humberto de Campos, o grupo de juventude espírita André Luiz? O que significa para você trabalho como esse? Para mim é muito gratificante, né, coordenar uma juventude espírita, porque nós vimos, né, começamos a perceber no jovem ânsia por informações, para onde ele está realmente entrando no mundo propriamente dito, porque nós sabemos que na parte da infância, a parte da infância vem toda a informação da criança, até quando chega na idade da adolescência, ele começa a fixar a sua personalidade. Então, nesse momento que nós começamos e adulta a juventude espírita, essas criaturas, nós temos a grande responsabilidade de passar o conhecimento espírita para eles. Então, a partir desse momento, uma semente que nós plantamos, semeamos no coração do jovem. Então, isso é de grande importância para cada um de nós e de uma grande responsabilidade, porque nós sabemos que o mundo tem a oferecer muitas coisas para o jovem. Então, a mídia em si, nós vemos hoje, basta nós ligar a nossa televisão, ligar o nosso rádio, que a maioria das informações elas são muitas das informações da internet. Então, tem muito bombardeio de informações na sua cabeça que está se formando. Então, quando nós buscamos dinamizar o estudo da doutrina espírita, mostrando as bases fundamentais para esse jovem, então ele passa a começar a perceber que as outras coisas são importantes. Mas, como é base espírita, dentro de uma conduta evangélica cristã, ele vai ser muito mais feliz, né? Ele vai perceber que as colheitas vão depender de tudo aquilo que ele faz na sua vida. Tudo aquilo que ele semeia, que ele vivencia, toda aquela participação dele dentro da sociedade vai ser importante para que ele possa colher no futuro tudo aquilo que ele semeou. Então, jamais ele vai perceber que não adianta plantar feijão e não vai colher ovo. Ele tem que saber as leis que regem o universo. faz com que o jovem ele aprenda e se conscientize. Porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter consciência. Então a gente tenta colocar no jovem essa consciência. Porque a partir do momento que a gente semeia e essa semente realmente tem um solo fértil, a gente passa a perceber uma transformação. E a partir daí que o jovem se conscientiza. É quando ele toma consciência e se transforma. Não há nada que venha que ele pode até participar, porque, como Jesus disse, não é só do sal da terra. Ele pode até estar no mundo, mas não ser do mundo. É isso aí, você acaba de ouvir as minhas palavras do Anselmo. Anselmo é um jovem senhor, é um jovem pai de família, que já há muitos anos está adulto na juventude espírita, então ele tem uma consciência que realmente você precisa conhecer. E também, por atuar com a juventude, ele é esse coordenador do departamento de juventude, lida realmente com. A criança e a juventude sabe realmente o que se apresenta melhor para a condição de um possibilitão. Você está muito bem. Então, o Anselmo vai nos dar muito mais daqui para frente, ok? Fica aí conosco, que nós agora vamos passar para o jovem aqui. Esse é o meu blog, e você pode participar. Você pode entrar no ar a qualquer momento, você controla, tá, ouvinte? Então, você pode ligar para nós através dos telefones. O telefone portanto, ligue 3249-2020. 3249-2002. É isso aí. E pode nos interromper, porque realmente você vai ter que utilizar esse bate-papo nosso. Vamos dar claro aqui com o Ivanildo. Ivanildo, olha, nós sabemos que você tem muita informação para nós. O público quer saber. E vamos primeiro dizer, perguntar antes de você falar daquilo que a gente está trabalhando aqui, chama-se MIEP, né? Vamos falar um pouquinho do trabalho do Ivanildo, dessa coordenadoria. Eu sei que realmente a coisa não é fácil. Como é que significa? O que quer dizer coordenar, dirigir uma coordenadoria de tamanha importância e de uma expressão geográfica desse tamanho que é a coordenadoria da Borbolini? Ivanildo. Bom, Jair, o trabalho, qualquer trabalho na seara espírita, seja estar à frente de uma instituição ou mesmo desenvolver qualquer atividade de aparente menor expressão dentro da casa espírita, é sempre de responsabilidade para aquele que assume. Então, do mesmo jeito que nós temos o trabalho voluntário daquele que limpa a casa espírita, que lava o banheiro, que varre o chão, nós também assumimos essa atividade no movimento espírita com a mesma responsabilidade, com o mesmo empenho. E, pessoalmente, é uma responsabilidade muito grande, um compromisso espiritual assumido. É um trabalho árduo, que demanda muito esforço, chega a ponto da gente não dar conta das atividades que tem que fazer frente às atividades profissionais e familiares que a gente tem que realizar. Mas a coordenadoria da Borborema, para mim, pessoalmente, é uma gratificação muito grande. É uma enorme satisfação estar a serviço da espiritualidade superior neste desenvolvimento de atividades espíritas. Se torna um pouco difícil, a exemplo das outras coordenadorias do sertão, onde as cidades são bastante distantes umas das outras, né? Você tem um exemplo de Campina Grande da Serra Branca, são 110 quilômetros. Então é uma hora e 10 minutos de viagem que a gente se desloca para levar algum trabalho para essas instituições. Então, se torna um pouco difícil, tendo em vista que o trabalho espírita ele é custeado pelo próprio espírita, como diz Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Toda atividade do movimento espírita deve ser custeada pelos espíritas. Então, nós fazemos isso de bom grado e na certeza de que estamos sendo sempre amparados por esta equipe espiritual maravilhosa que está a serviço de Jesus. E é sempre aprendizado, muito aprendizado, e que nos tem exigido uma transformação interior muito grande. quando a gente coloca em comparação que a gente estuda com a nossa vivência pessoal, como ainda estamos bastante distantes do verdadeiro ser espírita, do verdadeiro ser cristão, aquele cristão que Jesus programou para todos nós, mas confiantes nessa certeza da transformação interior, estamos aí no patente, certo, de que um dia estaremos mais aptos a cumprir essa tarefa espiritual. Mas é de aprendizado, muito aprendizado. E estamos aí dando a nossa, vamos dizer assim, não pequena, mas pequeníssima contribuição no trabalho do movimento espírita. É, você está ouvindo o Ivanildo Araújo, é coordenador, diretor da coordenadoria da Bomborema, São Sérgio em Capilaria. Ivanildo, eu, pessoalmente, quero dizer para você, ao Anselmo, que nós já contamos com a colaboração do Anselmo, direta e também diretamente através do Centro Espírita Humberto de Campos, que desde os primeiros dias do nosso programa, na outra emissora, que ele já participava, o Centro Espírita Humberto de Campos tem sido um parceiro inigualável. E nós estamos felizes mesmo, viu, Anselmo, com a sua presença aqui, porque nós gostaríamos de ter alguém do Centro Espírita Humberto de Campos, além de Pedro Alves, que Pedro Alves já faz parte da equipe. Então, eu digo assim, porque afora Pedro Alves, eu não tínhamos tido essa oportunidade. Então, você nos honra com a sua presença. Eu também quero mandar um abraço para todos que fazem o Centro Espírita Humberto de Campos, que estão ligadíssimos no nosso programa. Então, é uma juventude, é um público que não sempre escutou o nosso programa, desde a outra emissora. E também, especialmente, ao Rodrigo Oliveira, né, que estaria conosco aqui hoje, mas provavelmente não pode estar. E pensar ao Ivanildo, que também nós nos honramos com a sua presença aqui. Porque não é a primeira vez que nós falamos no movimento espírita daquela região. E sentimos a presença de vocês aqui no nosso programa, que já vai para nessa emissão um ano, e dizemos, olha, nós temos que estar com a Campina Grande conosco, temos que estar com o Sertão conosco, para o Sousa Cachaça, temos que estar com os quatro da Paraíba no nosso programa. E tentávamos sempre aquela aproximação, aquela vontade, era grande de ter vocês aqui. E houve a oportunidade de nós fizermos um flash diretamente lá de Campina Grande. Você esteve conosco, falou conosco a Rosemary, que estuda, falou diretamente do evento que vocês estavam realizando lá. E eu senti naquele momento que estava realmente iniciando ali essa caminhada para concretizar esse momento de agora. Deus teve o Ivanildo aqui, que para nós refutamos como uma pessoa super importante no movimento espírita paraibano. E que nós desejamos muito, Ivanildo, você, não só você, mas qualquer pessoa que você representa, que vier ali representar, esteja no nosso programa. Faça do nosso programa um ambiente de divulgação do trabalho de vocês lá naquela região, que tanto precisa ser apoiado, precisa ser incentivado. E nós sabemos a dificuldade, como é grande de vocês, realmente fazerem o governo espírita, movimento espírita, naquelas regiões. Então, eu queria deixar aqui em público justamente esse sentimento, dizer que você realmente nos dá uma alegria muito grande, se você não estiver falando pessoalmente, né, e também no nosso programa. Bom, e agora quero deixar você à vontade para que você fale daquilo que a gente tanto anseia, que chama-se MIEP. Fale do MIEP, Ivanildo, o que significa MIEP, como começou o MIEP, porque quem está sintonizando no nosso programa, a maioria não é espírita. E nós não estamos aqui para fazer proselitismo, dizer todos os problemas. Não queremos que você se torne espírita, ouvinte. Continue sendo o cristão que você é. Continue proferindo aquela religião que você professa. Agora, quero que você conheça as coisas boas do espiritismo e se torne uma criatura melhor. Tá certo? Eu ia falar de tudo isso, mas depois que o ouvinte falar, que o ouvinte está lendo, que tem que ouvir, Vamos lá, vamos sexo não temos que inventar. Realmente é uma figura. Olha, voltamos aqui ao Romeu. Obrigado por participar do nosso programa. Continue ligadíssimo. E aí, voltando à pergunta, né? Fale para nós como surgiu o MIEP, o que é o MIEP e o que se está oferecendo o MIEP agora, neste ano 2009. Romeu Araújo. Bom, Jair, antes de explicar propriamente sobre o MIEP, eu gostaria de explicar sobre o trabalho da Associação Municipal da Coordenadoria da Pobreza. Nós assumimos esta coordenadoria, nós tentamos realizar e resgatar do movimento espírita em Campina Grande algumas atividades que costumeiramente eram realizadas. Por força das circunstâncias, determinadas atividades foram suspensas. E nós resgatamos algumas atividades dessa agora com essa equipe que está à frente, que não só sou eu, né? Temos toda uma equipe de trabalho, né, que é formada por diversos colaboradores da doutrina espírita, e eu simplesmente sou a ponta do alfinete do iceberg que aparece, né? Porque tem muita gente que me dá suporte à atividade que a gente realiza em Campina Grande. Então, graças a Deus, nós temos o principal evento que realizamos em Campina Grande, é o MIEP, hoje é MIEP, e o primeiro ano a cada ano. Nós temos também, além do MIEP, nós resgatamos do Festival de Arte e Cultura Espírita, que há mais de 10 anos não acontecia mais em Campina Grande. Nós resgatamos e estamos realizando agora em novembro a 12ª versão. Realizaremos também novamente esse ano, no mês de setembro. Realizamos atividades de diversos seminários durante o ano, com Alberto Almeida, com Severino Celestino, com Djalma Argolo, com Rosemary Cris Cuba, durante todo o ano passado. E temos diversos seminários programados para 2009, além da parte de treinamento e assistência aos centros de espíritas da cidade e da coordenadoria da Borborema, a exemplo de treinamento administrativo, contábil, jurídico, treinamento da parte doutrinária, como curso de passe, curso de evangelizadores, e por aí vai essa atividade do centro espírita. Mas não deixa de ser Campina Grande um ponto de visibilidade para o movimento espírita e para a própria espiritualidade no período do carnaval. Eu poderia até dizer assim, o MIEP foi uma das portas pelas quais eu entrei no movimento espírita. O MIEP, ele foi idealizado em 1972 pela então Liga Campinense de Espiritismo, que no ano de 78 transformou-se, ou mudou seu estatuto, para a Associação Municipal de Espiritismo. E em 72, alguns espíritas, alguns colaboradores dos centros espíritas, não sentindo o desejo de participar dos eventos do carnaval, queriam se reunir para confraternizar-se e ter uma atividade diferente. Então, no ano de 1972, eles se reuniram, planejaram para o ano seguinte fundar um encontro espírita em Campina Grande. Então, fundaram um movimento de integração do espírita paraibano. Por obra da espiritualidade, essas primeiras reuniões que aconteceram em Campina Grande foram no Centro Espírita Varões do Senhor, onde antigamente funcionava o Hospital Espírita em Campina Grande. E no ano seguinte, esse evento realizou-se no Centro Espírita Novo Mundo, na sua primeira versão, em 1973. Daí, como cresceu muito o movimento, ficou peregrinando por vários anos nas escolas do Centro Espírita, nas escolas em Campina Grande, muitos anos na Escola Normal, muitos anos no PREMEI, no Instituto dos Cegos, no próprio campo da UFCG. No próprio campo da UFCG. Pare aí, abra um parênteses que tem um ouvido na linha, nós vamos ouvir um ouvido que está acontecendo no próprio campo da UFCG. Bom dia. Bom dia, Máximo. Quem está falando? É Lúcia Souto. Lúcia Souto. Olha, que prazer mesmo ter você vivo no nosso programa. Ah, o prazer é todo nosso. Eu estou me dando para vocês para informar que nós estamos aqui no trabalho federativo e a Nanda com vocês. Estamos reunidos aqui com vários filhos discutindo a necessidade do estudo, do conhecimento, do aprendizado, em todas as casas espíritas. Então, acho que é um momento assim, importante, beleza. Um momento festivo assim, para nós, por estar aqui, todos os povos estão representados aqui pelos seus presidentes de casas espíritas, e estamos reunidos para ficar viajando. Vocês estão agora na cidade de Olhão, hein? Exatamente. Que beleza, olha, quero colocar alguém para falar, de acordo diretamente com o programa, está no ar, todo o estado da Paraíba, inclusive em Valência, na Espanha, em Brasil, nos Estados Unidos, está todo mundo ligado aqui no nosso programa. Então, é fácil, vai para a comunidade, um abraço para todos que estão aí, no Paraíba, se você quer acompanhar também, é essa. É, nós vamos daqui a pouco, nós fazemos novamente, e vamos colocar aqui a coordenadora do Paulo Freire, que é a Guia do Mundo. Guia do Mundo. Thank you. Sanhauá, a emissora da Grande João Pessoa. Endereço eletrônico, radiosanhauá@ing.com.br. Rádio Sanhauá, 1280 AM. Coautor de diversos livros na área médica, né? Ele é expositor espírita, vice-presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo. E já tem diversos eventos realizados internacionalmente, aí pelo mundo afora, na área de espiritismo e medicina. Muito bom, aí, ouvinte. Me repita cada vez mais, para quebrar. E outro? Outro é Sérgio Luiz Lopes, vem da cidade de Pelotas, também é médico, é escritor e expositor espírita. Pelotas, Rio Grande do Sul, não é? Rio Grande do Sul. Psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo também, transpessoal, ele é médico e psicólogo. É colaborador da Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo e presidente da Associação Médica Espírita de Pelotas. Ele é autor do livro Leis Morais e Saúde Mental, entre outros, né? O Sérgio Lopes, por incrível que pareça, ele é um expositor que eu acredito pessoalmente que ele, nesses dias, no movimento espírita, ele vai ele vai aparecer no movimento espírita, a exemplo de Alberto Mida. Eu comparo muito o estilo dele com o Alberto Mida. Ele consagração dessas pessoas, realmente se dá assim, a cada passo, né? E o Sérgio Lopes realmente está se beneficiando dessa consagração. É a primeira vez que ele vem ao Nordeste. É, né? A primeira vez que ele vem ao Nordeste. Jovem médico, né? Penetrando, fazendo a sua mensagem, o seu conhecimento na área médica, na parte de psicoterapia e espiritualismo. O que mais? Que mais está fazendo? Outro ponto-chave nosso é o presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor Mazotti, que vem em parceria com a Federação Espírita Paraibana, que ele nos cedeu. Neste Amazonas, que vai fazer uma palestra lá em Campina Grande. Uma outra personalidade que eu digo que não é prata da casa, mas é o ouro da casa e a noite da casa, é o Severino Celestino. É sempre escutado. O Severino Celestino, como escritor, como estudante da Bíblia, no hebraico e no aramaico, aí em questão 9. O Celestino vai estar com a gente realizando também algumas atividades. Um outro expositor é o Spencer Júnior, que vem de Recife. Conheço. Spencer Júnior, muito bom. Dessa, muito maravilhoso. Professor da Universidade Federal de Pernambuco, escritor de diversas obras, e veio apresentar o seu trabalho lá em Campina Grande. Além de Frederico Menezes, que a gente diz que já é de Campina Grande. Frederico é especialmente Menezes. E estamos em parceria com o Fred junto com a Federação Espírita Paraibana. Uhum. Além dessas pessoas, nós temos duas pratas da casa, que é a Cibele Flávia, que é professora lá do Departamento de Biologia da UFPB, e Joana Rodrigues, que é de Campina Grande, que é de nas suas atividades e colaborando com esse outro laboratório da galeria do Sertão. Uhum. Então nós temos Joana e Cibele. O MIEP, para as pessoas que não conhecem, nós temos uma programação para esse ano dividida em seminários, palestras, painéis e discussões, e temos atividades para os adultos, que é um grupo de apresentação de seminários, palestras e painéis. Temos atividades do MIEPinho, que é para crianças de 4 anos, 12 anos, também, 12 anos de idade. A partir de quanto de idade? 4 anos aos 12. Que delícia, beleza? Aos 16, aos 18 anos, nós temos o grupo do Espaço Adolescente, que fica com dois grupos divididos, que vai estar sob a coordenação de Cibele Flávia e do Nazareno Feitosa, que vem também de Brasília. Brasília, né? Conheço muito bem o Nazareno Feitosa, que fez o nosso seminário aqui da tarde. Olha, eu estou aqui realmente babando com esse programa, com essa promoção do MIEP. Eu gostaria de saber, para você, mas para participar do MIEP, só pode participar quem é espírita? Não. Participar do MIEP basta ter aquele interesse em conhecer a doutrina espírita, que inclusive é um dos objetivos do MIEP. O MIEP tem como objetivo principal integrar os espíritas e levar a mensagem espírita para os não espíritas, aqueles simpatizantes, aqueles que têm curiosidade. Por isso que na programação do MIEP nós deixamos, é claro, nós precisamos custear o evento. Certeza. Então, nisso aí nós somos bastante rigorosos, e quem custeia o evento são os espíritas. Então, fundamentalmente, as inscrições é quem custeia o evento. correto. E vamos falar na inscrição. Como é que eu posso, como são as compras, como é que eu posso falar que comecei a participar do MIEP? E aí, se eu estou querendo ir com a minha família, como eu sei? Que deseja, vem a programação do MIEP, coloque a acessão. Quem vai ser no carnaval, né? Aí vamos ver, carnaval, no meu carnaval, e a minha família, eu quero ter uma oportunidade, uma outra opção da minha família. Eu quero participar desse MIEP. Como é que eu faço? Você pode acessar o nosso site www.miep.com.br. Lá vocês vão encontrar toda a programação, todas as informações, como fazer sua inscrição, pode ser feita por e-mail. Repita o site. www.miep.com.br. Então você vai ver toda a programação detalhada. Para fazer a inscrição, Jair, basta você fazer o depósito bancário da Copa da Associação. Esse depósito pode ser feito no caixa, no terminal, com transferência eletrônica. E vocês nos enviam os dados desse depósito por e-mail, junto com o dado da ficha de inscrição. Fácil, fácil, né? Nós recebemos e mandamos de volta a confirmação do recebimento, a confirmação do depósito, automaticamente efetivamos a inscrição. Sai da linha. Eu não sou inscrito, não sou coisa nenhuma, mas eu quero conhecer. Aí eu fiz esse depósito, aí o que que eu faço? Chego lá em Campina Grande nesse endereço, né? Com o endereço do MIEP, o que que eu faço quando eu chegar lá? Na hora que você chegar no MIEP, basta procurar a secretaria do evento. Você vai ter um setor de entrega de inscrições antecipadas. Você vai dar o seu nome e recebe o material efetivando, recebendo o caixa, todo o material. Agora me diga uma coisa, se eu quero ir, não conheço ninguém em Campina Grande, não tem família lá. E como o evento é durante o carnaval, são 10 dias, eu não quero ficar os 15 dias. Como é que fica o tempo do problema de alojamento, de hotel? Como é que vocês têm algum convênio com algum hotel, com alguma pousada? Mas assim, que eu não conheço nada com a Campina Grande. Mas eu posso ver como é que eu faço. Nós temos um alojamento no local do evento. Esse alojamento ele comporta 100 pessoas. 100 pessoas, a inscrição tem direito à alimentação no decorrer do evento. Na verdade, nós começamos o evento no sábado, a partir do sábado, às 3 horas da tarde, a gente começa a receber o pessoal que vem de outras cidades. Alojamos esse pessoal no local e temos alimentação no local com o valor incluído na inscrição. Isso pode ser importante. Eu quero ir com minha família. Aí eu vou no e-mail, verifico tudo, faço minha inscrição, pago. Digamos que sou eu e mais dois filhos, então são quatro pessoas. Eu, a esposa e dois filhos, quatro pessoas. Então eu vou pagar, nesse caso, os quatro, R$50 cada um, a inscrição. É, a inscrição. Aí eu vou pagar R$200 nesse caso. É isso? É. Eu estou tentando entendimento. É isso? Eu pago R$50 de cada um. A inscrição. Aí quando chega lá, faz o credenciamento nesse setor. Porque nós temos dois tipos de inscrição. Sim, sim. A inscrição simples, que é a inscrição que dá direito a participar do evento. Sim. E a inscrição com direito a alojamento, que era um pouco mais caro. Como é que eu faço? Eu quero. Você faz uma opção. Eu quero uma opção. Minha opção é com alojamento. Como é que faz? Você faz. Eu não quero sair de lá para. Um valor diferenciado. São duas inscrições: R$50. R$100 com alojamento. R$100 por pessoa com alojamento. Com alojamento, porque dá direito a você a ficar instalado durante quatro dias, com direito a 10 refeições. Que é mesmo? 10 refeições. 10 refeições? Com direito a alojamento. Para cada pessoa? Para cada pessoa. Por R$100? Por R$100. Com direito a participar do evento aqui, palestra e tudo isso? Todas, você tem direito a participar de toda a programação, que aí você tem seminários, palestras, painéis, você tem direito a participar de diversas atividades de integração desde manhã cedo. Quer dizer que eu com R$100 por dia, tudo isso, fico lá, tem direito a refeições, dormindo também? Dormindo é um alojamento completo. Puxa. E ainda mais as vibrações da espiritualidade. Sabe? E somente uma refeição se pode que eu fui para um Wagner, a exemplo do Oscar de Lira, que é do responsável. Como você veja aí na programação, já nós temos dois seminários em paralelo, sim, realizados por Basílio Bolonha, com reencarnação, lei biológica, lei de amor. Maravilha. Outro seminário. Maravilha. E outro seminário, Sérgio Lopes, Leis Morais e Saúde Mental. É exatamente todo o livro dele. Uhum. Então, você participa desses dois seminários, ainda tem os minicursos que você faz, opção do automatismo celular ao amor incondicional, você sendo ali, o amor na perspectiva da psicologia de Joana de Ângeles com Sérgio Lopes, amor e mediunidade com Frederico Menezes, amor e saúde integral com Spencer Júnior, Jesus, luz do mundo com Severino Celestino, estratégias do amar com Edwin Rodrigues e um espaço adolescente dividido em dois grupos com Cibele Flávia e com Nazareno Feitosa. Ah, essa programação está muito show. Mas quem conhece Cibele Flávia, nós temos um vídeo na linha. E vamos ali. Ah, sim. Parece que a moça só puxou na linha para aquele talento. Bom dia, moça. Bom dia, Thaís. Eu mesmo estou aqui, novamente com vocês. Estou aqui do meu lado agora, que é o meu amigo Antônio Cabral, que faz parte do movimento espírita, aqui viajando. Nós estamos aqui, vamos perguntar aí para ele falar aí de vocês e também queremos saber dele qual a importância desse encontro aqui do Com Vocês para a Jana, para o movimento espírita aqui. Vamos passar para ele. Então, ok. Bom dia mesmo. Prazer imenso estar com você no nosso programa. É um prazer imenso estar com você. Estamos aqui com o Ivanildo para continuar falando do Miel, que é resistente. cedeu meus abraços e ao Marcos Lima e ao Lúcio, que são esses bombantes e que a gente admira muito nesse trabalho do movimento espírita. Mas voltando ao MIEP, nós teremos um painel de discussão Amor e Sexualidade com a Espécie Júnior e Teste do Lima, batendo, fazendo uma discussão. Sim, para gostarmos, é, eu estou participando. Palestra com o você vai participar, então aproveita para as suas boas participações. Olha, fantástico, escuta aí. Palestra Amor na Bíblia com Severino Celestino, Vivência do Amor em Família com Frederico Menezes e Severino Celestino, naquele bate-bola entre os dois. O Espiritismo e a Ecologia do Amor, com Joedla Rodrigues e Nazareno Feitosa, que vem aí discutir essa problemática atual, que é as questões ambientais, né? A questão da ecologia do ser e a ecologia ambiental com a comunidade espírita e o Espiritismo. Superando a Tristeza e o Medo é outra palestra que vai ser tratada com o Espécie Júnior. Amor a si mesmo e amor ao próximo e aos inimigos, com Sérgio Lopes e Frederico Menezes. Gente, que programação rica. Um painel, outro painel, Amor e Evangelho da Terapia, com Tessian Dolí, né? A palestra com Nestor Mazzotti, Espiritismo, Doutrina de Amor. E a palestra de encerramento do MIEP vai ser com Frederico Menezes, com o tema Mãos de Amor. Gente, é incrível. E além disso, Jair, nós temos junto com o MIEPinho, que é uma atividade para crianças de 4 aos 12, 13 anos de idade, uma atividade bastante extensa, com diversas atividades de evangelização durante o MIEP. Trabalhos lúdicos. Você vai para o MIEP, deixa sua criança no MIEPinho e vai atuar no MIEP sem problema. Se você tiver criança, eu posso ir e ficar despreocupado. Deixa no MIEPinho. Crianças. Assiste sua palestra, fica participando da atividade do MIEP sem ter problema. Quer dizer que olha, eu vou estar agora. E esse ano, na programação do MIEPinho, Jair, a Socorro Paz, que é a coordenadora do MIEPinho, nós teremos o 15º ano. Você veja que o MIEPinho é mais antigo do que o novo, enquanto nome aconteceu. É verdade. É. Quer dizer, quem começou no MIEPinho há 15 anos atrás, eu já não era mais MIEPinho, eu já era adulto, né? Esse ano, no MIEPinho, comemorando esses 15 anos, nós teremos diversas oficinas para a criançada. Acho que um exemplo de arte com mosaico para as crianças trabalharem, aquela parte do mosaico. A arte que não necessita reciclagem, o trabalho de reciclagem, nessa dinâmica atual do problema do lixo, a questão ambiental. A arte e elaboração de cartões, também uma oficina que está oferecida para as crianças, e também uma apresentação sobre o Esperanto. Que maravilha, né? Além disso, Jair, nós oferecemos os expositores espíritas nos horários de intervalo. Esses expositores que participam do MIEP, dependendo da agenda que a gente consegue encaixar no Encontro Nova Consciência, nós cedemos expositores para que a mensagem espírita chegue com a comunidade não espírita que não frequenta o MIEP. Maravilha. Então, você pode também ouvir o expositor espírita na comunidade. Maravilha. E também, nessa programação, claro, nós temos espaço restrito, então nós temos 8 salas, aliás, 6 salas de aula, cada sala para 80 pessoas, então esses ambientes ficam restritos. Então, esses mini cursos serão oferecidos para a comunidade que estiver inscrita. Mas quem não está inscrito, que queira participar do MIEP, ele pode assistir à programação que é aberta. Então você acessa essa programação no site, veja lá, tem palestra. Tudo que for palestra, que for no auditório, é aberto ao público. Não paga nada, você vai assistir. A palestra. Ah, você não sabe que notícia você acabou de ver. Essas palestras são palestras que são abertas ao público. Que maravilha, né? Tem algumas palestras que a gente deixa aberto à comunidade, exatamente para aquelas pessoas que não têm condição de pagar. Na verdade, que o espiritismo não faz espiritismo com dinheiro. É o que você deixa. Nós somos profissionais. sim, e assim será, não é? Não é, não é certo. Jani, nós temos, eu me lembro, anos atrás, quando o então presidente da associação, né, tinha bastante dificuldade em custear, né, e o evento dava prejuízo. Graças a Deus, graças à ação da espiritualidade superior, nós temos empatado as nossas contas, o que já é bastante satisfatório, mas nosso objetivo não é ter lucro. É verdade. Veja bem, quantas pessoas esse evento comporta? Você tem ideia? Então, nós temos alojamento para 100 pessoas. Nós temos um auditório que cabe e tem 700 pessoas sentadas. Né? Então, o nosso limite é isso aí, 700 pessoas inscritas. Uhum. Porque as outras atividades que são divididas em sala de aula, nós fazemos um remanejamento para enquadrar as pessoas. Agora, para as pessoas que vão querer alojamento, elas têm que se inscrever rápido, não é? Que se inscrever só 100, né? Só tem 100 e já está quase lotado. Nós temos hoje quase 72 pessoas já inscritas. Mas se você está alojando em sintonia conosco, você deseja, deve ser para lá, para o site, aqui para o site. www.mieb.com.br. Porque só dispomos mais ou menos de 30 vagas, porque realmente o evento é muito organizado, por isso tem que ter realmente essa antecipação, e é muito concluído. Então, se você deseja só dispomos de 30 vagas, e você seja rápido, porque senão você vai ter que ir para um hotel ou pousar, vai ser mais caro, então. Mas se você quer um alojamento alternativo, você vai ter que ter e vai ter esse preço. Maravilha. Olha, nós vamos dar um pequeno intervalo. A gente vai ter um vídeo, não sai daí. Toma, chama tua esposa, chama teu marido, chama teus filhos, chama uma pipoquinha, uma bebezinha, começa a mastigar e daqui a pouco um minuto sai muito rápido, ok? Rádio Senha Run, 1280 AM. Uh-huh. que o Sanyan Ra está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Inspirando o movimento da nova consciência. sem falar se você tem um amigo, se você tem um grande parente, paga apenas R$50 participa de tudo isso que você é completamente de família. Agora, se você não tem R$100, você olha, é tão luxo pra tanta coisa que você pode, você vai sentir que não pagou nada. Realmente. Então, vamos aqui para o Anselmo, o Oliveira, que está conosco desde o início, e deixando o nosso microfone aberto para o Anselmo, a fazer suas considerações finais, e mandar um beijo para o Palmeiras, né, do Palo 3, que Palmeiras, junto com o Anselmo, faz-se maior força nesse momento espírita, e eles fazem miséria nesse trabalho da preparativo. Peraí, miséria no bom sentido, não é? Miséria no bom sentido, porque eles fazem acontecer tudo o que você pode imaginar. Então, Anselmo, a palavra é sua. Bom, para os ouvintes, já um, como sempre, né, sempre que eu tenho palavra, nas suas palavras, a gente sabe que o circuito que ele sempre fala, as palavras são sempre de boas, que era uma pessoa maravilhosa. E nós estamos muito felizes, assim, de participar com todos vocês aqui, nesta manhã de domingo maravilhosa, mandando um jaú expressou bem uma coisa aqui no programa. O programa é 2 horas, mas parece que é 30 minutos, porque passa rapidíssimo. Porque são muitas informações maravilhosas, né? O ambiente é extraordinário. E nós, assim, nos sentimos muito agradáveis aqui no programa, porque conhecemos aqui o nosso amigo do mundo, né? Com uma pessoa, assim, maravilhosa, um trabalhador da Seara Espírita. Vemos que ele tem espírita, né? Ela precisa realmente de pessoas comprometidas dentro do seu movimento. E vemos também que todas as coisas que acontecem no mundo hoje, né, a doutrina espírita tem condições de esclarecer, de mostrar para cada um de nós toda essa informação, o porquê ocorre, né, tantas coisas na realidade vêm ocorrendo. Então, na doutrina espírita, na explicação de todos esses eventos que estão aí. As criaturas muitas vezes se perturbam, né? Entram em depressão, quando não há necessidade para isso. Porque Deus, ele é infinitamente bom e maravilhoso. E justo. E nada que ocorre, aliás, todas as coisas que ocorrem não é por acaso. Tudo que existe uma explicação, um efeito. Um efeito de uma causa anterior. Então, nós ficamos muito felizes aqui hoje em participarmos deste programa, justamente com esses colegas da Bola, nosso irmão Jair, nosso irmão Ivanildo, nosso irmão Lapé, que é uma pessoa maravilhosa, nossa irmã Olivia, né, que está aqui conosco. E então, um abraço aí para mim, para minha esposa que está discutindo, minha filha Rebeca, Gabriela, né, e nosso irmão também que está conosco essa semana. A mim, que um abraço para todos vocês. E isso aí, um bom dia para todos. Olha, nós agradecemos a Anselmo Oliveira e queremos dizer ao nosso ouvinte que a Anselmo ficou devendo mais alguma coisa. Muito bom, então já o convido para a próxima oportunidade para ele vir falar desse compromisso que o jovem assume através do trabalho que ele faz no Departamento de Juventude, o compromisso de ser aquele cidadão de bem e a serviço da humanidade. E ele sabe muito bem disso e o oportunamente estará de volta. Obrigado, Anselmo, obrigado a todos vocês que fazem um compromisso para o Manuel Isidro, né, para o Tomé, para a sua esposa, por exemplo, para todos que estão ligados, eu sei que eles não perdem o nosso programa. E passar a palavra para suas considerações finais para o nosso amigo o Ivanildo. E também mandar um abraço para todos que fazem aquela coordenadoria do Abelão Moreima, que também estão ligados no nosso programa, com certeza. Ivanildo, aí o microfone é seu. Jair, antes de agradecer e de encerrar propriamente, eu acho que nós temos que parabenizar esse seu trabalho aqui nesse programa tão bonito, bem estruturado, bem organizado, numa rádio que tem uma audiência bastante grande aqui em João Pessoa, né? Uma grande João Pessoa, e agradecer a oportunidade de estou aqui trazendo a mensagem do trabalho lá de Campina Grande, agradecer a Lívia, agradecer a Marcos aí da técnica e a presença do Anselmo, né, que veio aqui estar conosco essa manhã. Jair, nesse parabéns que eu deixo a vocês por esse trabalho, é porque nós temos um pequeno trabalhozinho como um programa de rádio na Rádio Aringuiz em Campina Grande, uma rádio bem menor, né? Um programa mais humilde, mais simples, mas acredito que o que eu vi hoje aqui nesse programa, nas ondas do Conservador, serve de inspiração para a gente fazer algumas modificações do nosso trabalho lá em Campina Grande. Obrigado pela oportunidade e pelo que eu vi aqui em prol da doutrina espírita. Parabéns você e essa turma aqui. Muito obrigado pelo espaço cedido e deixo o convite à comunidade espírita para esse evento em Campina Grande, que é o MIEP, porque, como diz o nosso mestre maior, o banquete espiritual está preparado. É isso aí. Você também devem Ivanildo Araújo, coordenador da coordenadoria da Cultura, que nos deu a honra de realmente ouvir durante essa manhã e trazer todas as informações maravilhosas do MIEP, do movimento daquela região, e dizer a eles que nós agradecemos, Ivanildo, as suas palavras, que são palavras generosas, mas saudar você, que tudo que você está fazendo aqui é por amor à doutrina, como você falou no início. Nós nos sentimos também a pontinha do alfinete da cabeça do alfinete, fazemos por amor e estamos à sua disposição para não somente colaborar, mas se for possível, a gente também é a Campina Grande, participar do programa da sua emissora, para, se possível, também ter a colaboração lá, porque tudo isso chama-se fraternidade, doutrina espírita, movimento espírita. Estaremos passando a mensagem online para vocês. Ok. Na Campina, ao vivo, com certeza, estaremos dando uns flashes com vocês. Vamos aguardar. Obrigado a presença aqui também, essa participação no especial do Marco Mora, no nosso trabalho, que sem ele, nosso programa ficaria assim, muito apático. E aí, essa força da técnica realmente é que faz toda aquela moldura do quadro, né? O quadro está belíssimo, mas se não botar uma moldura compatível, realmente, o quadro nem sempre reflete aquilo que o artista gostaria, né? Então, o Marco Mora é a nossa moldura, é a moldura do nosso programa. Obrigado, Marco Mora, por ter feito mais um domingo do trabalho conosco, e a palavra com a Olivia Ferraz, a frente de domingo do nosso programa. Anselmo, Ivanildo, quero lhes dizer que vocês não deviam te agradecer. Hoje aí que agradecemos a vocês pela linda história doutrinária, por essa marcante presença. Convidamos para voltar sempre a nossa história. Aproveitando o Anselmo, desejando muita felicidade a todos que nos ouvem lá de Senhor Rádio no programa Antes do Consolador. Meus amigos e meus irmãos, os ouvintes queridos deste rádio, um bom domingo com muita luz e paz. Bem, nosso agradecimento pessoal a você, ouvinte, que estou conosco até agora. Todos os domingos, claro, que não tiveram assim conosco, estão na rua, nosso abraço especial. Não esquecemos da senhora da rua, no domingo, de seu esposo, que está aí se recuperando na rua. Então, nós mandamos um abraço especial à senhora. E todos vocês, e nossa ouvinte número 1 do país, sim, ela está sempre ligada no nosso programa, né? Dona Josefa do Bahia. E tantos outros, a vocês, o nosso muito obrigado. Jesus abençoe a todos, que tenha um domingo cheio de paz, de amor, a toda a sua família, que no próximo domingo estaremos de volta com mais.